Apollo Web 6747. Prossiga. 6747, tá com 143 a bordo, 4 horas, alterna Galeão para táxi. Chama no ponto de espera pronto, 1014 ajuste, 14186. Chamar 1186 no ponto de espera, 114. Grato, uma boa noite, 6747. Salvador, gol no 074, posição 6 para pushback e acionamento. Na meia dúzia, aguarde o instante. Guardar o gol no 074. No localizador 5595. 5595, completa a aproximação, chame a torre em Luna 862. Torre Nona 862, bom dia, obrigado. Precisado alinhar e decolar, o Web 6747. Para o táxi 3305-64-340, Natal. 305, via Juliette Alfa está autorizado, chame no ponto de espera pronto, 1014. 1014, Samará. Gol no 074, quadrilha com a equipe de solo, o tráfego da TAM vai passar a retaguarda. Após o TAM, está livre o push. Após o TAM, livre push e acionamento, gol no 074. Torre Salvador, o trip 5595, passou externo, trem baixo travado. Proceito do trip, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre 5595. Autorizado o título, o pouso trip 5595, 090 com 10 nós. Livre pouso, pistola 90, 5595. Web 6747, 1198, bom voo. 198, uma boa noite. Na minha 310, posição 3, pushback e acionamento. Posição 3, está autorizado, chame táxi. Tomará a minha 310. Controle Salvador, muito boa noite, WebJet 6747. 6747, boa noite, contato radar, sua 340, direita, direto da EL. 340, direto da EL, 6747. Solo, é o gol 1074, pronto para o táxi com 87 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 24 de autonomia. Tapo 3305, ponto espera. Gol 1074, autorizado via Juliette Alfa, chame no ponto espera pronto, 1014, o ajuste. 1074, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chamará e 1014, ajuste. 3305, autorizado a linha decolar, 080 com 109. Linha decola, 3305. Trip prossegue via Alfa e Kilo, pátio 3, aguarda para ingresso no pátio 1. Pátio 3, aguardar para ingresso. O trip, a infraestrutura está informando aqui, posição 5 no pátio 3, ok? Está autorizado então até a 5 do pátio 3. Usar até a 5 do pátio 3 para o 5515, confirma? Afirmativo. Salvador, boa noite, azul 4209, solicito 380 para confiança, está pronto, cópia. 4209 da azul, aguarde cópia. Não aguardo, 4209. Espera pronto, gol no 074. Gol no 074, o TAN já está iniciando, alinha e mantém. Após o TAN, vai alinhar e manter, gol no 074. Táxi do Chanel 6310, tem 118, 118, 3 e 10, alternativa Salvador. Está autorizado até o ponto de espera, o Xené, ajustado 1014, chame pronto. 1014, chamarei. São 3305, 119.8 aos 14. Boa noite, obrigado. Salvador, 3305, 2%. 305, contato radar, voo 330, Sarapuca. 330, 330. Salvador approaching wind 2, boa noite, the port channel 019 approaching level 160 to Laguna. Jupiter Gazi 19, Skok Ident cleared both arrival, descend 4000 feet, altimeter city 1014. Clear both arrival, clear 4000 feet, finish 1014, port channel 019. Goro 074, livre decolagem 090 com 10. Goro 074, livre decolagem. Salvador, Xanair 6224, só informação East, copia 23 em Aracaju. Copia 224, aguarde cópia. Se aguarde, 224. Objeto 6747, chame Recife em 125, decimal 1. Vai chamar Recife 125, ONU, uma boa noite, Webjet 6747. Boa. ONU 074, ONU 6, 198. 198, 1074, boa noite. 14209, cópia. É, na escuta, prossiga. Autorizado 380 para Confins, decolagem da pista 10, curva direita, da Euleda, põe Leda, voa direto em Bridge. Em Bridge, intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5162. 4 contato radar, voo 360, sério da El. Da El, 360, voo 1074. Após Bridge, a El Ledo. Da El Ledo, Bridge, Upper Zulu 16, 119, decimal 8, controle 5162 no transponder. Xené 6310, autorizada a linha de decolar pista 0080 com 12. A linha de decolar pista 10-6310. O azul 4209, somente confirmando a saída é da El, Leda, após Leda, Bridge, com curva direita. Chame pronto para puxa acionamento. Ah, ok, senhor. Da El, Leda, após Leda, Bridge. Grato, chamará. Está pronto para acionamento 4209. Portão 8, autorizado, chame táxi. Para o táxi. Está iniciando 6390. Seguinte. Total 9908. Prossiga, total. Ainda estamos a 20 minutos do IOBT. Poderia confirmar pra gente a saída prevista para Guarulhos? Previsto da Elbidev. Ok, obrigado. Xané decolou aos 20, 119,8, bom voo. 28, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, o Xané 6310, decolou, saída PUCA. Pegando 264, pronto a cola. Aracaju autorizado, 190, decolagem da pista 10, esquerda, Puca, Aracaju, 119.8, aciona 5170. Poderia confirmar a frequência? 126.85. Obrigado, boa noite. Controle 198, transponder 5170, Xanen, 624. Correto, 6224, em pronto. Você da PUC, ascensão 350, 63 ou no 0? 08, copia? Copia, o total 9908. Autorizado 320 para Guarulhos, Upper Whisk 50. Decolagem da 10, direita. Da El Leda, após Leda, direto Videv. 1198, 5171. Autorizado 320 para Guarulhos, Upper Whisk 50. Decola da 10, curva direita. Da El Leda, após Leda, direto Videv. 98, controle, acena 5171, total 9908. Pronto, total. Tamarei. Xanen 6310, caso possível coordenação junto ao centro, solicita a proa do Romeo Fox 018. Aguarde. Obrigado. Control X-ray out, qualify Antichoice, this with you leaving flight level 200, descend in flight level 160. X-ray Alpha, Alpha Squawk Island cleared, both arrival, descend flight level 050. Alpha arrival 050, X-ray Alpha, qualify Antichoice. Xanen 6310, está livre, Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, muito obrigado, 6310. Abertura 019, descend 2000 feet, clear the final ILS approach, call established. Be down 2000 feet, go establish an ILS approach, runway 10, report call 019. Azul. Torre, o azul 4209, me escuta? Está livre até o ponto de espera, o azul, o ajuste 1014, chama pronto para decolagem. Ok, 1014 está livre até o ponto de espera, chamará pronto, 4209, grato. Salvador, voo no 074. 074, chame o centro de Cícero, agora 125, decimal 1. 25 no Gono 074.

Azul decolou aos 30, 119, décima 8, bom voo. É 98, obrigado, boa noite. Zero. Botucan 019, complete final approach, call tower 118, décima 6. Tower 118, décima 6, airport canal 019. Salvador departure azul 4209. Fit, altimeter city 1014. Create final LS approach call established. Okay, but we were blocked. Can you repeat that, please? X-ray Alpha, thank you. Descend 2000 feet, altimeter 1014. Create final LS approach call established. X-ray Alpha, Alpha. X-ray data, we're clear to descend 2000. 1014 hectopascals, we're clear for final X-ray Alpha, thank you. Salvador Departure Azul 4209. Azul 4209, radar contact, climb to set level 380, direct to dial position. Level 380, direct dial position, Azul 4209.